Capítulo 7. Quando atearam fogo à pira da criminosa e as chamas a alcançaram, começou ela a insultar os guerreiros, barões, feiticeiros e senhores do conselho presentes na praça com palavras tão terríveis que todos foram tomados de horror. Embora antes tivessem umedecido a pira para que a diabólica criatura não queimasse rápido demais e pudesse sentir toda a tortura de viva ser queimada, agora imediatamente ordens foram dadas para jogar gravetos secos a fim de o ato terminar. Mas na verdade deveria um demônio estar naquela maldita, pois, apesar de pipocar no meio de fagulhas, não soltou um grito sequer de dor, apenas se pôs a soltar terríveis maldições. Nascerá um vingador deste sangue meu, gritou a plenos pulmões. Nascerá do profanado sangue antigo um destruidor de nações e mundos. É ele quem vingará o sofrimento meu. Morte, morte e vingança a vocês todos e a seus descendentes. Somente isso pôde gritar antes de morrer. E foi assim que morreu Falca, castigada por ter sangue inocente derramado. Roderick de November. A História do Mundo, Volume 2. Olhem só para ela. Queimada de sol, ferida, empoeirada, continua bebendo sem parar, como se fosse uma esponja. E está tão faminta que chega a dar medo. Estou lhes dizendo que ela veio do leste. Atravessou Korath, a frigideira. Passou pela frigideira. Você está sonhando. Ninguém sobrevive à frigideira. Ela vinha do oeste, das montanhas, pelo leito de sequidão. Mal encostou na beira de Korath, mas isso já lhe bastou. Quando a achamos, já jazia semi-morta. Mesmo vindo do oeste, ela deve ter passado muito tempo num deserto. De onde ela veio andando? Não andando, mas montada. Quem sabe de quão longe. Havia rastros de cascos à sua volta. O cavalo deve tê-la derrubado no sequidão, e é por isso que ela está toda machucada e cheia de hematomas. Gostaria de saber por que ela é tão importante para os Nilfgaardianos. Quando o nosso prefeito nos despachou à sua procura, imaginei que se tratasse de uma nobre importante. E o que vejo? Uma garota normal, imunda, mais parecendo uma vassoura gasta, desmiolada e ainda por cima muda. Sabe, Skonlik, chego a desconfiar de que não achamos aquela que procurávamos. Pois eu tenho certeza de que é ela. E pode apostar que ela não é tão normal assim. Se fosse normal, nós a teríamos encontrado morta. E faltou pouco para isso. Ela foi salva por aquela chuva. Algo que é de estranhar, pois até os mais idosos anciãos não se lembram de ter caído alguma chuva sobre a frigideira. As nuvens sempre passam ao largo de Korath. Mas quando chove no vale, lá não chega a cair uma gota sequer. Olhem só como ela come. Como se não tivesse posto nada na boca por mais de uma semana. E você, faminta? Está gostando do toucinho? E que tal esse pão sem nada? Pergunte na língua dos elfos. Ou em Nilfgaardiano. Ela não compreende nossa língua. Deve ser uma cria élfica qualquer. É uma mentecapta, uma imbecil. Quando fui colocá-la no cavalo hoje de manhã, parecia um boneco de madeira. Vocês não têm olhos. Disse, com os dentes brilhantes, aquele a quem chamaram de Skonlik. Um homem forte e meio careca. Que perseguidores de merda vocês saíram, que ainda não se deram conta de quem ela é. Ela não é imbecil nem desmiolada. Apenas finge ser. É uma ave rara e muito esperta. E por que ela é tão importante a Nilfgaard? Prometeram um prêmio a quem encontrasse, despacharam patrulhas em todas as direções. Por quê? Isso eu já não sei. Mas, se interrogarmos direitinho, se perguntarmos com umas chicotadas nas costas... Ah, vocês viram como ela olhou pra mim? Ela entende tudinho e presta uma atenção danada a tudo que dizemos. Ei, garota, eu sou Skonlik, um dos chamados perseguidores. E isto, olhe bem, é um chicote. Você tem apreço pela pele de suas costas? Então começa a falar. Basta, calados. A alta e cortante ordem, que não admitia contestação, veio de outra fogueira, junto da qual estavam sentados o guerreiro e seu pajem. Estão se entediando, perseguidores? Perguntou o guerreiro ameaçadoramente. Então, ponham-se a trabalhar. Arreiem os cavalos. Limpem meus avios e armas. Vão buscar lenha na floresta. E não encostem um dedo sequer na moça. Entenderam, seus vagabundos? Entendemos, nobre Svercênio. Resmungou Skolnik, enquanto seus companheiros abaixavam a cabeça. Ao trabalho. Mexam-se. Os perseguidores começaram a executar as tarefas que lhe foram ordenadas. O destino nos castigou com esse fudido, murmurou um deles. Foi muito azar o prefeito ter escolhido exatamente esse guerreiro de merda para nos comandar. Metido é importante, sussurrou outro, olhando de soslaio para a fogueira do guerreiro. E não devemos esquecer quem fomos nós, os perseguidores, que realmente encontramos a garota. Foi nosso faro que fez com que adentrássemos o leito do sequidão. Isso mesmo. O mérito é todo nosso, enquanto o nobre cavaleiro receberá a recompensa, deixando uns trocadinhos para nós. Ele jogará um florim a nossos pés e dirá: Tomem, perseguidores, e agradeçam minha generosidade. Calem a boca, sibilou Skolnik, porque ele ainda vai acabar ouvindo. Ciri ficou sozinha junto da fogueira. O guerreiro e o pajem olhavam para ela com curiosidade, porém mantinham-se calados. O guerreiro, apesar de já avançado em anos, era um homem robusto, com o rosto sério e cheio de cicatrizes. Enquanto cavalgava, sempre mantinha na cabeça um elmo com asas. No entanto, não eram as mesmas asas que Ciri vira nos pesadelos, e mais tarde na ilha de Tanedd. Ele não era o Cavaleiro Negro de Sintra, mas não deixava de ser um guerreiro nilfgaardiano. Quando emitia ordens, fazia-o em língua comum, porém com claro sotaque parecido com os dos elfos. Já quando conversava com seu pajem, um jovem pouco mais velho que Ciri, falava numa língua parecida com a língua antiga, só que mais dura, menos cantarolante. Devia ser a língua nilfgaardiana. Ciri, que conhecia bem a língua antiga, compreendia a maior parte das palavras, mas não deixou que isso fosse percebido. Na primeira parada, bem junto do deserto chamado de Korath, ou Frigideira, o guerreiro nilfgaardiano e seu pajem cobriram-na de perguntas. Naquela hora, Ciri não respondeu, porque estava indiferente e atordoada. Após alguns dias de viagem, quando o grupo saiu dos rochosos desfiladeiros e desceu na direção dos vales verdejantes, ela recuperou totalmente a consciência e começou, enfim, a ver o mundo à sua volta e a reagir, embora de maneira vagarosa e sonolenta. Entretanto, continuava sem responder às perguntas, de modo que o guerreiro simplesmente deixou de importuná-lo. Parecia que não lhe dava a mínima atenção. Quem se ocupava dela eram aqueles sujeitos mal encarados que exigiam ser chamados de perseguidores. Estes tentaram interrogá-las várias vezes, sempre de forma agressiva. Contudo, o nilfgaardiano, de elmo alado, logo o pôs em seus devidos lugares. Estava bem claro ali quem era o senhor e quem era o servo. Ciri fingia-se de muda abobada, mas prestava muita atenção a tudo o que se passava à sua volta. Aos poucos foi se dando conta de sua situação. Caíra nas garras de Nilfgaard. Nilfgaard estivera à sua procura e encontrara, certamente descobrindo o caminho pelo qual tinha sido despachado através do caótico teleportal de Tor Lara. Aquilo que nem Yennefer nem Geralt haviam conseguido fora alcançado pelos guerreiros de Elmo Alado e seus homens, alcunhados de perseguidores. O que teria acontecido com Yennefer e Geralt na ilha de Tanith? E onde ela se encontrava? Ciri tinha a pior das suspeitas. Os perseguidores e seu líder, Skolnik, comunicavam-se por meio da rude e obscena língua comum, mas sem sotaque nilfgaardiano. Os perseguidores eram homens simples, porém serviam a um guerreiro de Nilfgaard. Os perseguidores deliciavam-se com a ideia de receber a recompensa prometida pelo prefeito pela captura de Ciri. Recompensa a ser paga em florins. Os únicos países nos quais a moeda corrente era o florim e onde as pessoas serviam a nilfgaardianos eram as distantes províncias imperiais no sul, administradas por prefeitos. No dia seguinte, durante a parada para o almoço junto a um riacho, Ciri começou a pensar numa forma de fugir. Levando em conta que a magia poderia ajudá-la, resolveu tentar disfarçadamente o mais simples dos encantos. uma delicada telecinese. No entanto, seus temores se confirmaram. Não tinha em si nem um pingo de energia mágica. Depois da racional brincadeira com o fogo, suas capacidades mágicas abandonaram-na por completo. Ciri foi tomada por uma nova onda de indiferença. Indiferença a tudo. Fechou-se em si mesma e mergulhou em apatia até o dia em que a estrada pela qual atravessava um ursal foi bloqueada pelo Cavaleiro Azul. Ora, ora, rosnou Skolnick, olhando para os cavaleiros que bloqueavam a passagem. Vamos ter problemas. Trata-se de Varnhaganos, do Forte de Sarda. Os cavaleiros se aproximaram. À sua frente, montado num enorme cavalo cinzento, cavalgava um gigante metido numa brilhante armadura azul-celeste, seguido por outro guerreiro também de armadura, e dois cavaleiros com simples roupas acinzentadas, certamente pajens. O Nilfgaardiano do Elmo Alado foi ao encontro deles, mantendo seu baio num trote elegante. Seu pajem tateou a empunhadura da espada e virou-se na cela. Fiquem parados e não tirem os olhos da menina, rosnou Skolnick e seus perseguidores. E não se metam. Não sou besta, falou Skolnick, baixinho, assim que o pajem se afastou. Não sou besta para me meter nos assuntos dos grãos senhores de Nilfgaard. Vai sair uma briga, Skolnick? Na certa. Entre os Versênios e os Varnhaganos, existe ódios de família e sanguinários desejos de vingança. Desmontem. Cuidem da garota, pois ela representa nosso lucro. Se dermos sorte, receberemos o prêmio integral por ela. Os Varnhaganos devem também estar à procura dessa menina. Se eles vencerem, vão tirá-la de nós. Somos apenas 4. 5, sorriu Skolnick. Um dos bandoleiros de Sarda é meu compadre. Como vocês podem ver, no fim desta confusão, não será os senhores guerreiros que ficarão com a garota, mas nós. O cavaleiro de armadura azul celeste puxou as rédeas de seu lobuno. O de Elmo Alado parou à sua frente. O companheiro do de armadura azul celeste aproximou-se dos dois. Seu estranho elmo era adornado com duas fitas de couro pendentes da viseira, parecendo um par de longos bigodes ou presas de morsa. Na parte dianteira de sua cela, presas de morsa segurava uma arma de aspecto ameaçador, que lembrava levemente o chussu usado pela guarda real de Sintra, só que com a haste mais curta e a chopa mais longa. Azul e Almalada trocaram algumas palavras. Ciri não conseguiu captá-las, porém o tom com o qual foram ditas não deixava margens a dúvidas. Não se tratava de palavras amigáveis. Azul ergueu-se repentinamente na cela, apontou para Ciri e falou algo com voz zangada. Em resposta, Almalado exclamou algo em tom igualmente irritado, agitando a mão metida numa luva de aço, claramente ordenando ao Azul que fosse embora. Foi o que bastou para tudo começar. Azul esporeou o lobuno e avançou, sacando o machado preso à cela. Elmalado empinou o baio, desembanhando a espada. Mas antes de os dois guerreiros se atracarem, presas de morsa atacou, pondo o corcel a galope com a haste no chusso. O pajem de Elmalado sacou a espada e atirou-se sobre ele, mas presas de morsa ergueu-se na cela e cravou o chusso diretamente em seu peito. A comprida choupa atravessou com estrondo a cota de malha. O pajem soltou um grito e caiu do cavalo, segurando com ambas as mãos a haste enfiada até a base da choupa. Azul e Almalado chocaram-se com grande estrondo. O machado era mais perigoso, porém a espada mais rápida. Azul recebeu um golpe no ombro e um fragmento da ombreira metálica soltou no ar, virando cambalhotas e fazendo esvoaçar as tiras de couro. O cavaleiro balançou na sela, e filetes carmínios brilharam na armadura azul-celeste. A velocidade dos dois cavalos apartou os combatentes. Os Nilfgaardianos de Almalado fizeram o baio girar, mas, no mesmo instante, presas de morsa, com a espada erguida com ambas as mãos, lançou-se sobre ele. Almalado puxou violentamente as rédeas, e presa de morsa, conduzindo o cavalo somente com as pernas, passou ao largo, porém dando tempo suficiente para Elmalado acertá-lo com a espada. Diante dos olhos de Ciri, a ombreira metálica se retorceu e um jato de sangue esguichou do lugar acertado. A essa altura, Azul já galopava de volta, agitando o machado e gritando a plenos pulmões. Os dois guerreiros trocaram golpes barulhentos e assustadores e tornaram a se separar. Presa de morsa, voltou a atacar El Malado. Os cavalos se chocaram e ouviram-se sons das espadas batendo uma contra a outra. Presa de morsa desferiu um golpe forte com a espada, destruindo as proteções do antebraço e do cotovelo de El Malado, que contra-atacou, com um possante golpe na lateral esquerda da couraça do adversário. Presas de morsa balançou na sela. El Malado ergueu-se nos estribos e, tomando impulso, desfechou mais um golpe entre a já retorcida e amassada ombreira e o elmo. A larga lâmina do espadão ficou presa ao penetrar fundo na placa de metal. Presas de morsa estremeceu. Os cavalos se atracaram, dando coices e rangendo os dentes nos freios. El Malado apoiou-se na ação da sela e arrancou a espada. Presas de morsa desabou da sela. Ferraduras ecoaram sobre as armaduras pisoteadas. Azul virou o lobuno e atacou, erguendo o machado. Tinha dificuldade em conduzir o cavalo com um braço ferido. Ao notar tal fato, El Malado fez uma ágil manobra e atacou-o pelo lado direito, erguendo-se nos estribos para desferir um golpe mortal. Azul parou o golpe com o machado, fazendo com que El Malado soltasse a espada. Os cavalos voltaram a se atracar. Azul era um autêntico gigante. O pesado machado ergueu-se em sua mão e desabou sobre a couraça com tal força que o baio tocou as ancas no chão. El Malado oscilou, mas conseguiu manter-se na sela. Antes de o machado desabar pela segunda vez, ele soltou as rédeas e pegou com a mão esquerda a pesada massa presa à sela por uma tira de couro, acertando com ela o elmo de Azul. O elmo soou como um sino, e agora foi a vez de Elmo Azul oscilar na sela. Os cavalos guinchavam, mordiam-se mutuamente, e não queriam se separar de maneira alguma. Azul, apesar de claramente atordoado pelo golpe da massa, ainda conseguiu desferir um golpe com um machado, acertando o adversário no peitoral da armadura. O fato de os dois se manterem nas respectivas celas parecia um autêntico milagre, mas isso acontecia simplesmente porque os ações os apoiavam. Dos lados de ambos os cavalos escorria sangue, mais visível na pelagem mais clara do lobuno. Ciri olhava para aquilo com horror. Em Kaimorm, ensinaram-na a lutar, porém ela não imaginava de que modo poderia enfrentar brutamontes como aqueles dois ou aparar pelo menos um de tão possantes galopes. Azul agarrou com as mãos a haste do machado cravado no peitoral da armadura de El Malado. Curvou-se todo e fez um esforço para derrubar o oponente da sela. El Malado acertou-o com a massa, uma, duas, três vezes. Sangue jorrou da parte inferior do elmo, esparramando-se sobre a brilhante armadura azul celeste do cavaleiro e o pescoço do cavalo. El Malado esporeou o baio, fazendo com que o salto do cavalo desencravasse o machado de sua armadura. Balançante na sela, Azul soltou a haste da arma. El Malado passou a massa para a mão direita e, com um galope possante, fez a cabeça de Azul inclinar-se para a frente até se apoiar no pescoço do cavalo. Pegando as rédeas do lobuno com a mão livre, o Nilfgaardiano ficou batendo com a massa sem parar. A armadura azul celeste ecoava como uma panela de ferro e sangue jorrava de dentro do elmo amassado. Mais um golpe e Azul caiu de cabeça sobre as patas do lobuno. O lobuno deu um salto para trás, mas o baio de El Malado, claramente treinado para isso, passou a pisotear o caído. Os desesperados gritos de dor de Azul eram uma prova concreta de que ele ainda estava vivo. O cavalo continuou a pisoteá-lo, com tanto ímpeto que o ferido El Malado não conseguiu manter-se mais na sela e desabou por terra com grande estrondo. Os filhos da puta se mataram, constatou o perseguidor que tomava conta de Ciri. Ao inferno com os senhores, distintos guerreiros, falou outro. Os pajens do Azul ficaram olhando de longe para tudo. Um deles virou o cavalo. Pare, Remis, gritou Skolnik. Aonde você pretende ir? Para a Sarda? Está com pressa de ser enforcado? Os pajens pararam. Um deles olhou, protegendo os olhos do sol. É você mesmo que estou vendo, Skolnik? Sim. Pode se aproximar, Remis. Não precisa ter medo. Brigas entre guerreiros não nos dizem respeito. Ciri estava farta da indiferença. Conseguiu desvencilhar-se agilmente do perseguidor que a segurava, saiu correndo, alcançou o lobuno do azul e, de um pulo, subiu na cela com o arção elevado. Não fosse o fato de os pajens de Sarda estarem montados em cavalos descansados, talvez ela tivesse conseguido escapar. Alcançaram-na em pouco tempo, arrancando-lhe as rédeas das mãos. Ciri saltou do cavalo e correu para a floresta, mas os cavaleiros a alcançaram de novo. Um deles, sem diminuir o galope, agarrou-a pelos cabelos e arrastou-a atrás de si. Ciri deu um grito de dor, segurando o braço dele com força. O cavaleiro atirou-a diretamente aos pés de Skolnik. O açoite silvou. Ciri soltou um uivo, encolhendo-se toda e protegendo a cabeça com as mãos. O açoite voltou a silvar e acertou. O açoite voltou a silvar e acertou-a nas mãos. Ciri rolou para um lado, mas Skolnik correu até ela. Deu-lhe um chute e, em seguida, calcou sua espinha dorsal com o salto da bota. Quer dizer que você queria escapar, sua cobra? O açoite silvou. Ciri uivou. Skolnik tornou a chutá-la e açoitá-la. Não me bata! Gritou, encolhendo-se toda. Ah, quer dizer que você consegue falar, sua desgraçada? Soltou a linguinha? Já vou lhe mostrar. Acalme-se, Skolnik. Vociferou um dos perseguidores. Quer matá-la? Ela é valiosa demais para ser enfeitiçada. Pelos deuses, falou Remis, descendo do cavalo. Por acaso ela é a garota que Nilfgaard procura há mais de uma semana? Ela mesma. Pois saiba que as guarnições de todas as praças estão à sua procura. Trata-se de uma pessoa muito importante para Nilfgaard. Dizem que um mago poderoso vaticinou que ela estaria por essas bandas. Era isso que se comentava em Sarda. Onde vocês a encontraram? Na frigideira. Impossível. É possível, sim, disse Skolnik, em tom zangado, fazendo uma careta. Ela está em nosso poder e o prêmio é nosso. O que estão fazendo aí parados como pedras? Amarrem esse passarinho e coloquem numa cela. Vamos embora daqui, rapazes, e rápido. Aquele cavaleiro, Svercenio, ainda deve estar vivo, comentou um dos perseguidores. Pois não ficará por muito tempo. Caguei para ele. Vamos direto para Amarillo, rapazes. Vamos procurar o prefeito, entregar a garota e recolher o prêmio. Para Amarillo? Perguntou Remis, coçando a nuca e olhando para o campo da recente refrega. Se formos para lá, vamos nos defrontar com o machado do carrasco. O que você vai dizer ao prefeito? Que os guerreiros estão mortos e vocês vivos? Quando toda a questão for esclarecida, o prefeito vai mandar enforcar vocês e me despachar preso para a Sarda. Aí os Varrinhanganos vão nos esfolar vivos. Se quiserem, pode ir para Amarillo, mas eu prefiro sumir nas florestas. Você é meu cunhado, Remis, falou Skolnik. E, embora seja um filho de cão, porque vivia batendo em minha irmã, não deixa de ser um parente, por isso salvarei sua pele. Vamos para Amarillo, conforme já disse. O prefeito sabe que os Vercênios e os Varnháganos vivem brigando entre si. Encontraram-se e se derrotaram. Isso é algo muito comum entre eles. O que poderíamos ter feito? Quanto à menina, e prestem muita atenção às minhas palavras, diremos que a encontramos somente mais tarde. Nós, os perseguidores. A partir deste momento, você também é um perseguidor, Remis. O prefeito não tem a mínima ideia de quantos éramos quando partimos com o cavaleiro Svercenio, e jamais conseguirá saber. Não se esqueceu de um detalhe, Skolnik? Indagou Remis lentamente, olhando para o segundo pajem de Sarda. Skolnik virou-se devagar e, num gesto rápido como um raio, sacou uma faca, enfiando-a com ímpeto na garganta do pajem. Este soltou um grunhido indistinto e desabou no chão. Eu jamais esqueço um detalhe, falou o perseguidor friamente. Agora somos todos do mesmo grupo. Não há testemunhas e também o número de cabeças para dividir o prêmio não é excessivo. Montar rapazes e para amarelo. Temos um longo caminho pela frente e não se deve deixar o prêmio esperar por muito tempo. Quando saíram do escuro e úmido faial, viram um vilarejo no sopé da montanha. Uma vintena de telhados de palha no interior de um círculo formado por uma paliçada em volta da curva de um riozinho. O vento trouxe cheiro de fumaça. Ciri mexeu os entorpecidos dedos das mãos, atadas por uma correia, ao arção da cela. Na verdade, todo o seu corpo estava entorpecido. As nádegas doíam horrivelmente e a bexiga cheia incomodava muito. Estava na cela desde a madrugada. Não descansara durante a noite porque a obrigaram a dormir com as mãos amarradas aos pulsos de dois perseguidores, cada um deitado em um de seus lados. Toda vez que ela se mexia, os perseguidores reagiam com palavrões e ameaças de agressão. Um povoado, falou um deles. Estou vendo, respondeu Skolnik. Cavalgaram montanha abaixo, com os cascos dos cavalos fazendo estalar a grama ressecada pelo sol. Em pouco tempo, encontraram-se numa esburacada estrada que levava diretamente para o vilarejo, na direção da pontezinha de madeira e do portão da paliçada. Skolnik deteve o cavalo e ergueu-se nos estribos. Que raio de vilarejo é esse? Nunca andei por essas bandas. Remis, você conhece essa região? Antes, respondeu Remis. Esse vilarejo era chamado de Riozinho Branco, mas quando começou a confusão, alguns dos moradores locais aderiram aos rebeldes. Aí os varnhanganos de Sarda atacaram o lugar, massacraram uma parte de seus habitantes e levaram a outra como escravos. Agora, os únicos moradores daqui são todos Nilfgaardianos. Os novos colonos mudaram o nome do vilarejo para Gliswain. Essa gente não presta e é perigosa. Não acho que deveríamos parar aqui. Vamos seguir adiante. Precisamos dar um descanso aos cavalos, protestou um dos perseguidores, além de alimentá-los. Fora isso, minhas tripas estão suando como se houvesse uma orquestra na barriga. O que poderão nos fazer os tais colonos? Vamos mostrar-lhes a ordem do prefeito, que é Nilfgaardiano e assim é como eles. Vocês vão ver como eles a se desdobrarão em profundas reverências. Pois sim, resmungou Skolnik. Alguém já viu um Nilfgaardiano curvar-se em reverência? Remis, existe uma taberna nesse tal Gliswain? Existe. Os Varnhaganus não a incendiaram. Skolnik virou-se na cela e olhou para Ciri. Vai ser preciso desamarrá-la, falou. Há o risco de alguém reconhecê-la. Metam-na num capote e ponham um capuz em sua cabeça. Ei, aonde pensa que vai, menina? Preciso ir atrás dos arbustos. Já vou lhe mostrar uns arbustos. Acocore-se aqui na estrada e faça o que tem que fazer. E não se esqueça de uma coisa. Quando entrarmos no vilarejo, nem ouse abrir a boca. Não banque a espertalhona. Basta você soltar um pio para eu cortar a sua garganta. Se eu não receber os florins por você, então ninguém os receberá. Cavalgaram lentamente, com os cascos dos cavalos ressoando na pontezinha. No mesmo instante, emergiram detrás da paliçada alguns colonos armados de lanças. Estão guardando o portão, resmungou Remis. Gostaria de saber com que finalidade. Eu também, resmungou Skolnik, erguendo-se nos estribos. Guarda um portão enquanto do lado do moinho a paliçada está tão destroçada que dá para passar com uma carroça. Chegaram mais perto e pararam os cavalos. Salve, boa gente! Exclamou Skolnik, jovialmente, embora de maneira não muito natural. Bom dia! Quem são vocês? Perguntou o mais alto dos colonos. Nós, compadre, somos soldados. Mentiu Skolnik, esparramado na cela. A serviço de sua excelência, o prefeito de Amarillo. O colono passou lentamente a mão pela haste da lança e olhou desconfiado para Skolnik. Certamente não estava lembrado em qual batizado o perseguidor se tornara seu compadre. Fomos enviados para cá por Sua Excelência o Prefeito, continuou mentindo Skolnik, para nos certificar de como estão passando seus conterrâneos, a boa gente de Glinswein. Sua Excelência envia seus cumprimentos e indaga se os colonos de Glinswein precisam de alguma ajuda. Estamos dando um jeito, falou o colono. Ciri constatou que ele se expressava em língua comum, parecida com a do Elmo Alado, com o mesmo sotaque, mas se esforçava para imitar o jargão de Skolnik. Já nos acostumamos a dar um jeito nós mesmos. E o senhor prefeito vai ficar contente quando lhe repetirmos isso. A taberna está aberta? Estamos com a garganta ressecada? Sim, respondeu o colono soturnamente. Por enquanto está. Por enquanto? Por enquanto. Porque nós vamos desmontá-la em breve. Os caibros e as tábuas vão ser úteis na construção do celeiro. A taberna não nos traz benefício algum. Nós trabalhamos de sol a sol e não a frequentamos. Enquanto ela traz somente pessoas de fora, pessoas que em geral não nos agradam. Agora mesmo, algum desses tipos estão lá dentro. Quem? Perguntou Remis, empalidecendo. Não seriam por acaso homens do forte de Sarda? Os nobres senhores Varnháganos? O colono fez uma careta de desagrado e mexeu com os lábios como se fosse cuspir. Não, infelizmente. É uma milícia dos barões Nissírios. Nissírios? Indagou Skolnik. De onde? Quem os comanda? Um tipo alto, escuro e com bigodes de bagre. Ei! Skolnik virou-se para seus companheiros. Estamos com sorte. Somente uma pessoa se encaixa nessa descrição, não é verdade? Só pode ser nosso grande camarada Vecta. Creia-me. Estão lembrados dele? E o que os Nissírios estão fazendo aqui, compadre? Os distintos cavaleiros Nissírios, explicou o colono sombriamente. Estão a caminho de Tifa. Honraram-nos com sua presença. Estão levando um prisioneiro, um membro do bando dos ratos que eles conseguiram agarrar. Não diga, riu Remis. E não conseguiram agarrar também o imperador de Nilfgaard? O colono franziu um cenho e apertou as mãos na haste da lança. Seus companheiros murmuraram algo entre si. Vão à taberna, senhores soldados, falou, contraindo os músculos da mandíbula. E conversem com seus amigos, os cavaleiros Nissírios. Pelo que vocês nos disseram, estão a serviço do prefeito. Portanto, indaguem a eles por que estão levando o bandido para Tifa, em vez de empalá-lo imediatamente aqui, conforme a determinação do próprio prefeito. E lembrem a seus amigos que quem manda aqui é ele, e não o barão de Tifa. Nós já estamos prontos. Temos uma parelha de bois arreada e uma estaca com ponta já afiada. Se os cavaleiros Nissírios não quiserem, nós podemos fazer esse serviço por eles. Digam-lhes isso. Pode deixar que vamos dizer, afirmou Skolnik, olhando de soslaio para seus camaradas. Passem bem, boa gente. Os perseguidores partiram por entre as choupanas. O vilarejo parecia morto. Não se via viva alma. Um porco magro cavava debaixo de uma das cercas, e alguns patos imundos chafurdavam na lama. Um grande gato preto passou correndo diante deles. Que merda! Exclamou Remis, inclinando-se na cela, cuspindo e juntando os dedos no sinal contra azar. O filho da puta atravessou nosso caminho. Tomara que engase com um rato. O que foi? Perguntou Skolnik, virando-se na cela. Um gato, negro como piche. O desgraçado atravessou a estrada. Que se dane. Skolnik olhou em volta. Vejam como está tudo vazio. Mas eu consegui enxergar gente atrás das cortinas. Os colonos estão atentos em suas choupanas. E atrás daquela porta vi o brilho da ponta de uma lança. Estão zelando por suas mulheres. Riu aquele que desejara ao gato que engasgasse com um rato. Há Nissírios no vilarejo. Vocês não ouviram como se referia a eles aquele tipo lá no portão? Está mais do que claro que eles não nutrem simpatia alguma por Nissírios. O que não é de estranhar. Creia-me, e seus companheiros não podem ver uma saia. Aqueles nobres senhores nessírios ainda pagarão caro por suas atitudes. Os barões chamam-nos de vigilantes da ordem e pagam-lhes para que mantenham a ordem e zelem pelas estradas. Só que, se você gritar "um nessírio" no ouvido de um desses camponeses, ele logo vai se cagar de medo. Mas não sempre. Basta eles afanarem um bezerro, ou a mais, ou violarem mais uma mulher para que esses colonos peguem seus forcados e deem cabo deles num piscar de olhos. Vocês viram a cara dos que estavam vigiando o portão? São colonos nilfgaardianos, e eles não são de brincadeira. Eis a taberna. Apressaram os cavalos. A taberna tinha um telhado levemente caído, coberto de musgo. Ficava a certa distância das choupanas e das demais construções do vilarejo, mas estava posicionada no centro de todo o terreno cercado pela decadente paliçada, lugar no qual se cruzavam as duas estradas que atravessavam o vilarejo. À sombra da única árvore de grande porte da região ficava um curral com um espaço reservado para gado e outro para cavalos. Neste último havia cinco ou seis cavalos desencilhados. Nos degraus da escada diante da porta da taberna estavam sentados dois tipos com casaco de couro e gorro de pele pontudo. Cada um deles segurava um caneco de cerveja e uma bacia cheia de ossos roídos. "Quem são vocês?" gritou um dos sujeitos ao ver Skonlik e seus companheiros desmontarem. "O que estão procurando? Sumam daqui. A taberna está ocupada em nome da lei." "Não grite, Nisiri, não grite", falou Skonlik, tirando o Ciri da cela. "E abra logo a porta porque queremos entrar. Seu comandante, Verkta, é um amigo nosso." "Eu não os conheço." "Porque você é um pé rapado. Eu e Creia-me servimos juntos no passado, ainda antes de Nilfgaard se instalar aqui." "Bem, se é assim", hesitou o tipo, largando a empunhadura da espada. "Podem entrar. Para mim, tanto faz." Skonlik deu um empurrão em Ciri. Outro perseguidor agarrou-a pela gola. Adentraram a taberna. No interior reinava a penumbra e o ar estava abafado, cheirando a fumaça e carne assada. A taberna estava quase vazia, com apenas uma das mesas ocupadas, parcamente iluminada pela luz que entrava por uma pequena janela feita de bexigas de peixe. Um grupo de homens estava sentado à sua volta, enquanto mais ao fundo, junto ao do forno, movia-se o taberneiro, fazendo barulho com as panelas. "Saudações, nobre Nissírios", bradou Skonlik. "Nós não trocamos saudações com qualquer um", rosnou, cuspindo no chão um dos homens sentados perto da janelinha. Um de seus companheiros deteve-o com um gesto. "Calma", falou. "É gente nossa. Você não os reconhece? É Skonlik e seus perseguidores. Salvem, salvem." Skonlik sorriu e começou a se dirigir à mesa, mas parou ao notar seus companheiros com os olhos fixos num poste que sustentava o teto da taberna. Junto do poste, sentado num tamborete, encontrava-se um rapazola louro, numa postura estranha, esticado e contorcido. Ciri percebeu que aquela estranha posição provinha do fato de os braços do rapaz estarem virados para trás e atados, enquanto seu pescoço estava preso ao poste por uma tira de couro. "Ora, vejam só", suspirou com força o perseguidor que segurava Ciri pela gola. "Olhe só, Skonlik. É Kylie." "Kylie?" Skonlik virou a cabeça. "O rato Kylie? Não pode ser." Um dos Nissírios sentados à mesa, um gordão com os cabelos cortados num pitoresco topete, soltou uma gargalhada. "Pois saiba que pode", disse, lambendo a colher. "É Kylie, em sua própria odienta pessoa. Valeu a pena acordarmos cedinho. Certamente vamos receber por ele pelo menos 30 florins em boa moeda imperial." "Vocês capturaram Kylie." Skonlik franziu o senho. Quer dizer que aquele pateta Nilfgaardiano lá no portão falava a verdade. 30 florins, suspirou Remis. É uma boa grana. Quem vai pagar? O barão Lutz de Tifa? Sim, confirmou outro Nissírio, de cabelos e bigodes negros. O distinto barão de Lutz de Tifa, nosso amo e benfeitor. Os ratos saquearam um de seus administradores na estrada, e o barão ficou furioso, fixando um prêmio pela captura deles. E seremos nós, Skolnik, que receberemos esse prêmio, creio-me. Ah, olhem só, rapazes, para a cara dele. Não lhe apetece a ideia de sermos nós, e não ele, que pegamos o rato. Muito embora o prefeito tenha lhe ordenado perseguir o bando. O perseguidor Skolnik, falou o gordão de topete, apontando para si com a colher. Também conseguiu capturar algo. Está vendo, Vecta? Uma garotinha. Estou vendo, sorriu de cabelos negros. O que estava vendo com você, Skolnik? Empobreceu tanto que agora se dedica a raptar crianças para exigir resgate? Quem é essa Fedele? Não lhe interessa. Por que está tão agressivo? Riu de topete. Nós apenas queríamos nos certificar de que ela não é sua filha. Filha dele? Também riu Vecta, o de bigode negro. Que nada! Para gerar filhos é preciso ter colhões. Os Nissiri soltaram uma sonora gargalhada. Podem rir à vontade, suas bestas, gritou Skolnik, enchendo-se de empáfia. Quanto a você, Vecta, apenas lhe direi que antes que se passe o domingo, você vai se espantar quando descobrir de quem se falará mais, de vocês e seu rato ou de mim, pelo que conseguir. E aí vamos ver quem será mais generoso, seu barão ou prefeito imperial de Amarillo. Pode enfiar no cu, seu prefeito, com seu imperador e todo Nilfgaard, anunciou Vecta com desprezo, voltando à sua sopa. E não precisa ficar enfunado. Sei que Nilfgaard, há mais de uma semana, tem procurado uma garota a ponto de a poeira se levantar em todas as estradas. Sei também que prometeu um prêmio pela captura dela. Mas isso não me interessa merda nenhuma. Não pretendo mais bajular o prefeito e os Nilfgaardianos, e cago solenemente para eles. Agora estou a serviço do Barão Lutz. Só respondo a ele e a ninguém mais. Seu Barão, grasnou Skolnik, beija as mãos e lambe as botas nilfgaardianas em seu lugar. Como você não precisa fazer isso, pode se dar ao luxo de falar grosso. Não fique zangado, disse o Nissírio em tom conciliador. Não estava falando de você, creia-me. Estou até contente por você ter encontrado a garota procurada por Nilfgaard. Com isso, quem vai receber o prêmio será você, e não aqueles nilfgaardianos de merda. E, quanto ao fato de você estar a serviço do prefeito, ninguém escolhe seus senhores. São eles que escolhem seus servos, não é assim? Vamos, acalme-se e sente conosco. Vamos festejar nosso encontro bebendo juntos. E por que não? Concordou Skolnik. Mas antes me dê uma correia. Vamos amarrar a garota no poste, assim como vocês fizeram com seu rato. Está bem? Os Nissiri soltaram uma gargalhada. Olhem só para ele, o terror das fronteiras. E o gordão de topete. O braço armado de Nilfgaard. Prenda, Skolnik, mas com uma corrente de ferro, porque essa sua presa perigosa poderá arrebentar as correias e ainda esmurrar sua cara antes de fugir. Ela tem uma aparência tão assustadora que chega a dar arrepios de medo. Até os companheiros de Skolnik deram uma risadinha abafada. O perseguidor enrosbeceu e aproximou-se da mesa. É só para ter certeza de que ela não vai fugir. Não enche o saco, interrompeu Vecta, partindo um pão. Se quiser bater um papo, sente-se e pague uma rodada de bebida, como é de praxe. Quanto à garota, se você tiver vontade, pode pendurá-la no teto de cabeça para baixo. Estou tão interessado nela quanto em esterco suíno. Só que isso é muito engraçado, Skolnik. Ela pode até ser uma prisioneira importante para você e para seu prefeito. mas para mim não passa de uma pobre e apavorada garotinha. Você quer amarrá-la? Creia-me, ela mal se aguenta de pé, quanto mais pensa em escapar. O que você teme? Já vou dizer o que temo, respondeu Skolnik, adotando o ar sério. Isto aqui é um povoado nilfgaardiano. Os colonos não nos deram as boas-vindas com pão e sal, e disseram que já tem uma estaca enfiada para o rato de vocês. E a lei está do lado deles, porque o prefeito emitiu um decreto para cada bandido ser executado no lugar em que for pego. Se não lhes entregarem um prisioneiro, eles serão capazes de afiar algumas estacas para vocês também. Grandes coisas, falou o gordão de topete. Os vagabundos que tentem assustar Gralhas, porque caso se metam conosco, poderá correr sangue. E nós não lhe entregaremos o rato, acrescentou Vecta. Ele é nosso e seguirá conosco até Tifa. O barão Lutz vai se acertar com o prefeito. Mas vamos deixar de falar bobagens. Sentem-se. Os perseguidores ajeitaram cinturões com espadas e de bom grado sentaram-se à mesa dos Nissírios, gritando para o taberneiro e apontando para Skolnik como aquele que pagaria a rodada de cerveja. Skolnik chutou um tamborete para junto do poste, agarrou Ciri pelo braço e puxou-a com tanta força que ela caiu, batendo com o ombro nos joelhos do rapaz amarrado à haste de madeira. Sente-se aqui, rosnou. E nem pense em se mexer, senão vou chicoteá-la como uma cadela. Seu piolento, rosnou o garoto, com os olhos semicerrados. Seu cão. Ciri não conhecia o significado da maioria das palavras que saíram dos contorcidos lábios sinistros do rapaz, mas, a julgar pelas transformações que ocorriam no rosto de Skolnik, chegou à conclusão de que eram palavras extremamente ofensivas e obscenas. O perseguidor empalideceu de raiva, desferiu um forte tapa no rosto do prisioneiro, agarrou seus cabelos louros e começou a bater sua cabeça contra o poste. Ei! Exclamou Vecta, erguendo-se da mesa. O que está se passando aí? Vou quebrar os dentes desse rato sarnento, gritou Skolnik. Vou arrancar as pernas da sua bunda. Ambas. Junte-se a nós e pare de gritar, disse o Nissírio, sorvendo de um trago um caneco de cerveja e limpando o bigode. Pode fazer o que quiser com sua prisioneira, mas mantenha-se longe do nosso. Quanto a você, Kaili, não se meta à besta. Fique sentadinho e comece a pensar no cadafalso que o barão Lutz já mandou construir na vila. A lista das coisas que o malvado vai lhe fazer já está pronta, e creia-me, ela tem mais de 3 braças de comprimento. Metade da vila está fazendo apostas para ver a que ponto você aguentará. Portanto, poupe suas forças, rato. Eu mesmo vou apostar alguns trocados, espero que você não me desaponte e resista pelo menos até a castração. Kaili cuspiu, virando a cabeça até onde lhe permitia a correia presa ao pescoço. Skolnik ajeitou seu cinturão, olhando ameaçadoramente para Ciri, encolhida sobre o tamborete, e juntou-se a seus companheiros, praguejando ao notar que no cântaro trazido pelo taberneiro restavam apenas vestígios de espuma. Como vocês conseguiram pegar Kaili? Perguntou, sinalizando ao taberneiro sua intenção de pagar mais uma rodada. E vivo ainda por cima. Porque não vou acreditar que vocês mataram os demais ratos. Na verdade, respondeu Vecta, olhando criticamente para aquilo que acabara de retirar de uma das suas narinas. Tenho de admitir que tivemos sorte. Ele se separou do bando e foi para Nova Forja, a fim de passar a noite com uma garota. O alcaide sabia que estávamos por perto e nos avisou. Chegamos antes do raiar do sol e pegamos o desgraçado ainda deitado no feno. Não esboçou resistência alguma. Quanto à sua garota, ficamos nos divertindo por bastante tempo. E o gordão de topete? Se a noite com Kaili não a satisfez, ela não tem o que se queixar. Nós a satisfizemos, tanto que a deixamos incapaz de se mover por um bom tempo. Pois então lhes digo que vocês não passam de um bando de idiotas, declarou Skonlik. Deixaram de ganhar um montão de dinheiro, seus bobos. Em vez de perderem tempo com a garota, vocês deviam ter aquecido um feno e arrancado do rato as informações do local onde estava o resto do bando. Vocês poderiam ter pego todos, Gizelia e Riff. Apenas por Gizelia, os Varanyanganus de Sarda ofereceriam um prêmio de 20 florins um ano atrás. Já por aquela putinha, como é mesmo o nome dela? Acho que é Mistel. Por ela, o prefeito teria dado muito mais, depois do que ela fez com o sobrinho dele em Druig, quando os ratos assaltaram o comboio. Ou você, Skonlik. Verkta franziu o cenho. É burro de nascença, ou então a vida difícil comeu todo o seu cérebro. Nós somos seis. Acha que deveríamos nos lançar contra uma ratada toda? Quanto aos prêmios adicionais, vamos recebê-los mais tarde. Quando Kaeli estiver na masmorra, o Barão Lutz vai mandar aquecer as solas de seus pés, pelo tempo que for necessário. Creia-me. Kaeli vai cantar tudo direitinho. Onde eles podem estar, onde ficam seus esconderijos. Aí poderemos atacá-los em grande número, cercá-los e pegá-los um a um, como caranguejos de um saco. Pois sim. E você acha que eles vão ficar esperando? Assim que souberem que vocês pegaram Kaeli, abandonarão seus esconderijos habituais e procurarão outros. Não, Verkta. É preciso enfrentar a dura realidade. Vocês fizeram merda. Trocaram um prêmio por uma xoxota. Vocês são assim mesmo, e são conhecidos por isso. Vocês só pensam em xoxotas. Xoxota é você. Vociferou Verkta, erguendo-se da mesa. Se está com tanta pressa, por que não sai com seus heróis à procura dos ratos? Mas tenha em mente, seu servo Nilfgaardiano, que sair à procura dos ratos não é o mesmo que pegar meninas indefesas. Os Nissírios e os perseguidores começaram a gritar desaforos entre si. O taberneiro apressou-se em servir mais cerveja, arrancando o cântaro vazio das mãos do gordão de topete, antes que ele quebrasse na cabeça de Skonnik. A nova rodada de cerveja rapidamente encerrou a discussão. Acalmou os ânimos e baixou a temperatura ambiente. Traga a comida, gritou o gordão para o taberneiro. Ovos mexidos com salsicha, feijão, pão e queijo. E mais cerveja. Por que você está tão espantado, Skonek? Hoje estamos cheios de grana. Tiramos o cavalo, a bolsa, as joias, a sela, o xairel, a espada e o casaco de Kaeli. E vendemos tudo para anões. Vendemos também os sapatinhos vermelhos de sua garota, bem como seu colar. Que beleza! Então podemos beber à vontade. Estou muito contente. Está contente por quê? Nós temos com o que pagar a bebida, você não. O máximo que você conseguirá por sua prisioneira é um pouco de meleca, se tanto. O prêmio corresponde à importância do prisioneiro. Seus filhos de uma cadela. Sente-se, estava brincando. Não precisa ficar ofendido. Bebamos a concórdia. Nós convidamos. Onde estão os ovos mexidos, taberneiro? Apresse-se. E traga mais cerveja. Ciri, toda encolhida sobre o tamborete, ergueu a cabeça e viu fixos nela os furiosos olhos verdes de Kaeli, sob a desgrenhada cabeleira loura. Sentia um arrepio percorrer-lhe o corpo. O rosto de Kaeli, embora não de todo feio, era mau, decididamente mau. Ciri se deu conta imediatamente de que aquele rapaz, pouco mais velho do que ela, seria capaz de qualquer coisa. Devem ter sido os deuses que enviaram você, sussurrou o rato, varando-a com seu olhar esverdeado. Embora eu não acredite neles, só podem ter sido eles que a enviaram. Não olhe em volta, pequeno idiota. Você precisa me ajudar. Portanto, aguce os ouvidos e ouça. Ciri encolheu-se ainda mais e abaixou a cabeça. Escute, continuou Kaeli, mostrando os dentes como se fosse um rato de verdade. Daqui a um momento, quando o taberneiro passar por aqui, você vai chamá-lo. Escute, com todos os diabos. Não, disse Ciri, também com voz baixa. Eles vão me surrar. Os lábios de Kaeli se contorceram, e Ciri compreendeu de imediato que ser surrada por Skonlik não seria a pior coisa que poderia lhe acontecer. Embora Skonlik fosse enorme, e Kaeli magrinho, além de estar todo amarrado, seu instinto lhe dizia a quem deveria temer mais. Se você me ajudar, voltou a sussurrar o rato, eu ajudarei você. Não estou sozinho. Tenho companheiros que são daqueles que não costumam abandonar uns aos outros em casos de apuros. Entendeu? Mas, quando eles vierem me ajuda e a pancadaria começar, eu não poderei ficar preso a este poste, porque esses filhos da puta me farão em pedacinhos. Preste atenção, com todos os diabos. Vou lhes dizer o que deverá fazer. Ciri abaixou a cabeça ainda mais. Seus lábios tremiam. Os perseguidores e os Nissírios devoraram ovos mexidos, fazendo grande barulho com os lábios. O taberneiro mexeu no caldeirão e levou à mesa outro cântaro de cerveja, assim como um pão de centeio. Estou com fome. Estou com fome. Piou Ciri obedientemente. O taberneiro parou, olhou para ela de maneira amigável e lançou um olhar para os comensais. Posso dar algo a comer para ela, senhores? Fora! Urrou Skonlik, enrosbecendo e cuspindo ovos mexidos. Afaste-se dela, seu cozinheiro de merda. Senão lhe quebra as pernas. É proibido. Quanto a você, sua moleca, fique quieta, senão... Calma, Skonlik. Você endoidou de vez? Intrometeu-se Verkta, engolindo com dificuldade um naco de pão com cebola. Olhem só para ele, rapazes. Um sovino irrecuperável. Ele come às custas dos outros e nega a comida, garota. Dê-lhe uma tigela, taberneiro. Sou eu que estou pagando, e sou eu que digo a quem dar comida aqui ou não. E a quem isso não agradar, pode logo levar um chute no cu. Skonlik enrosbeceu ainda mais, mas manteve-se calado. Lembrei-me de mais uma coisa, acrescentou Verkta. Devemos alimentar o rato para que não morra pelo caminho, porque aí o barão nos esfolaria vivos, creia-me. A garota vai lhe dar de comer. Ei, taberneiro, arrume alguma coisa para aqueles dois. O que você está murmurando aí, Skonlik? Alguma coisa incomoda? É preciso tomar muito cuidado com ela, falou o perseguidor, apontando para Ciri com um movimento de cabeça. Porque é um passarinho muito estranho. Se ela fosse uma garota normal, o Nilfgaard não estaria tão interessado nela. Nem o prefeito teria prometido um prêmio a quem a encontrasse. Se ela é anormal ou anormal, riu o gordão de topete. Poderá logo ser verificado. Basta olhar entre suas pernas. O que vocês acham dessa ideia, rapazes? Vamos levá-la para o celeiro por alguns instantes? Nem ouso tocar nela. Rosnou Skonlik. Não vou permitir. E quem lhe disse que nós vamos pedir sua permissão? Meu prêmio e minha cabeça dependem de eu entregá-la inteirinha. O prefeito de Amarillo? Nós cagamos para seu prefeito. Você ficou bebendo à nossa custa, e agora nos nega uma trepada com a garota? Ei, Skonlik, não seja tão pão duro. Nem sua cabeça vai cair, nem o prêmio deixará de ser lhe dado. Você vai entregá-la inteirinha. Uma garota não é uma bexiga de peixe para estourar quando for forçada. Os Nissírios explodiram numa gargalhada, no que foram acompanhados pelos companheiros de Skonlik. Ciri sentiu um tremor percorrer-lhe o corpo, empalideceu e ergueu a cabeça. Kaeli sorriu de maneira sarcástica. Entendeu agora? Sussurrou por entre os lábios sorridentes. Quando eles se embebedarem, vão se ocupar de você. Vão maltratá-la. Estamos metidos no mesmo saco. Faça o que lhe disser. Se der certo para mim, também vai dar para você. A comida está pronta, gritou o taberneiro. Seu sotaque não era nilfgaardiano. Pode achegar-se, senhorita. Uma faca, sussurrou Ciri, pegando a tigela. Como? Uma faca. Rápido. Se acha que não é suficiente, então tome mais um pouco. Gritou de modo pouco natural o taberneiro, olhando de soslaio para os comensais e adicionando mais cevada na tigela. Afaste, por favor. Uma faca. Afaste-se. Senão vou chamá-los. Não posso. Eles vão incendiar a taberna. Uma faca. Não. Tenho pena de você, filhinha, mas não posso. Desista dessa ideia. Afaste-se. Ninguém sairá vivo dessa taberna. Ciri recitou tremulamente as palavras de Kaeli. Uma faca, rápido. E, quando tudo começar, fuja o mais rápido que puder. Segure direito essa tigela, sua desastrada. Gritou o taberneiro, virando-se para encobrir Ciri. Estava pálido e batia os dentes. Chegue mais perto do caldeirão. Ciri sentiu o frio toque da faca de cozinha que lhe enfiara por trás do cinto, cobrindo a empunhadura com a aba da blusa. Muito bem, sibilou Kaeli. Sente-se agora de tal modo que eles não possam me ver. Coloque a tigela sobre meus joelhos. Pegue a colher com a mão esquerda e a faca com a direita e corte a correia. Não aqui, seu idiota. No poste, junto do meu cotovelo. Cuidado, porque eles estão olhando. Ciri sentiu a garganta seca. Abaixou a cabeça até quase encostá-la na tigela. Alimente-me. E coma você também. Os olhos verdes estavam fixos nos dela, hipnotizando-a. E vá cortando. Com coragem, pequena. Se der certo para mim, também dará para você. É verdade, pensou Ciri, cortando a correia. A faca fedia a cebola, e a lâmina estava embotada de tanto ter sido usada. Ele tem razão. Eu lá sei aonde estão me levando aqueles patifes. Ou tenho a mínima ideia do que quer de mim o prefeito Nilfgaardiano? Talvez também a mim aguarde um verdugo no tal Amarilo. Talvez me aguardem a roda, a broca, as tenazes, ferros em brasa. Não vou me deixar levar como uma ovelha para o matadouro. É melhor arriscar. Ouviu-se um estrondo, e a janela, com seu caixilho e um touro de madeira tirado de fora, aterrissou no tampo da mesa, espalhando tigelas e canecos. Logo atrás do touro, saltou sobre a mesa uma loura de cabelos cortados rente, vestida com um casaquinho vermelho e brilhantes botas de cano alto que chegavam até acima dos joelhos. Ajoelhada sobre a mesa, a loura girou sua espada. Um dos nissírios, que não teve tempo para erguer e se afastar, caiu para trás com um banco, esguichando sangue da garganta destroçada. A jovem rolou agilmente do tampo da mesa para dar lugar a um rapaz de colete bordado curto, pulando pela janela. Ratos! Berrou Vecta, esforçando-se para desembainhar a espada enroscada no cinturão. O gordão de topete sacou a sua, pulou na direção da jovem ajoelhada no piso e desferiu um galope, mas a jovem, embora ainda de joelhos, aparou o golpe e rolou para o lado, enquanto o rapaz de colete que pulara atrás dela acertara o nissírio na têmpora. O gordão caiu no chão, amolecendo rapidamente, como um entortado colchão de palha. A porta da taberna foi aberta com um possante pontapé, e a sala foi invadida por mais dois ratos. O primeiro, alto e de tez escura, metido num gibão adornado com botões metálicos e com a testa em volta por uma tira de pano escarlate, derrubou dois perseguidores com dois rápidos golpes de espada e atracou-se com Vecta. O segundo, de ombros largos e cabelos louros, acabou de uma só vez com Remis, com um só golpe. Os demais nisseiros e perseguidores puseram-se em fuga, dirigindo-se para a porta da cozinha. Entretanto, os ratos também adentravam por aquela passagem, começando por uma morena vestida com um traje colorido, como um conto de fadas. Com uma rápida estocada, ela atravessou um dos perseguidores, e girando a espada com a pá de moinho, derrubou o outro, matando logo em seguida o taberneiro, antes de o coitado ter tido tempo de gritar quem era. A sala foi preenchida por gritos e sons de espadas se chocando. Ciri escondeu-se atrás do poste. Missile! Kaeli, com os braços livres, tentava desesperadamente arrancar a correia que prendia seu pescoço ao poste. — Gisélia! Reef! Estou aqui! No entanto, os atos estavam por demais envolvidos na luta, e o único a ouvir o grito de Kylie foi Skonlik. O perseguidor virou-se e se preparou para dar uma estocada, pregando o rato ao poste. Ciri reagiu rápido, e instintivamente, assim como naquela luta com a serpe em Gorsvelin ou como em Tanned. Todos os movimentos aprendidos em Kaimorn executaram-se por si sós, quase sem sua participação. Pulou detrás do poste, deu uma pirueta e caiu sobre Skonlik, acertando-o com o quadril. Era muito pequeno e frágil para derrubar o enorme perseguidor, mas conseguiu interromper o ritmo de seu golpe e chamar a atenção de Skonlik para sua pessoa. Sua rameira. Skonlik desferiu um golpe, fazendo as espadas unir no ar. O corpo de Ciri novamente executou por si só o desvio necessário, e o perseguidor quase se estatelou no chão. Soltando uma série de palavrões, ele voltou a atacar, aplicando ao golpe o máximo de força possível. Ciri desviou agilmente, apoiando-se na perna esquerda e girando numa pirueta no sentido contrário. Skonlik tentou golpeá-la mais uma vez, mas de novo não conseguiu atingi-la. De repente, desabou entre eles o corpo de Vecta, esguichando jatos de sangue sobre os dois. O perseguidor deu um passo para trás e olhou em volta. Estava cercado somente por cadáveres, e os ratos estavam se aproximando com as espadas embainhadas. Parem! Falou friamente o Morian com um tiro de pano escarlate na testa, enquanto liberava Kylie do poste. Tudo parece indicar que esse sujeito deseja muitíssimo acabar com a garota. Não sei por qual motivo, mas assim... como não consigo compreender por qual milagre ele não conseguiu até agora. Mas, já que ele faz tanta questão disso, vamos lhe dar mais uma chance. Devemos dar a ela também alguma chance, Gisélia, disse o de ombros largos. Que seja uma luta justa. Faísca, dê-lhe um ferro. Ciri sentiu na mão a empunhadura de uma espada, um tanto pesada demais. Skonlik bufou com fúria e atirou-se sobre ela, girando a espada como uma espada de moinho. Mas era lento demais. Ciri conseguia desviar-se com rápidos movimentos do tronco, giros e meios giros, até sem tentar parar a saraivada de golpes nela desferidos. Sua espada servia-lhe apenas de contrapeso facilitador dos desvios. Inacreditável, riu a rata de cabelos curtos. Ela é uma acrobata. Além de ser muito rápida, acrescentou a de traje colorido, que lhe entregara a espada. Rápida como um elfo. Ei você, gordão, não prefere enfrentar um de nós? Com ela você não consegue. Skonlik recuou, olhou em volta e repentinamente pulou para frente, desferindo uma estocada com a ponta da espada, parecendo uma garça com um bico esticado. Ciri evitou a estocada com um rápido desvio e girou sobre os calcanhares. Por um segundo, viu a veia inchada do pescoço de Skonlik. Sabia que, naquela posição, ele não tinha como evitar nem aparar um golpe. Sabia como e onde desferir o golpe mortal. Mas não o desferiu. Já chega. Ciri sentiu alguém lhe tocar no ombro. A jovem de vestido colorido a empurrou, enquanto dois outros atos, o de colete bordado e a de cabelos curtos, faziam Skonlik recuar até um canto da sala, sob uma saraivada de golpe de espadas. Chega de brincadeiras, repetiu a jovem, encarando Ciri. Isso está demorando demais. E é por culpa sua, garota. Você pode matar e não mata. Algo me diz que não vai viver muito tempo. Ao olhar para ela, Ciri sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. A rata tinha enormes olhos amendoados e dentes arreganhados num sorriso. Dentes tão pequeninos que o sorriso tinha um aspecto fantasmagórico. A jovem era uma elfa. Está na hora de fugir, falou Gisélia secamente, o de tira vermelha na testa, que sem dúvida era o líder do grupo. Isso está realmente durando demais. Missou. Acabe com o desgraçado. Piedade, gritou Skonlik, caindo de joelhos. Poupem-me. Tenho filhinhos, bem pequenininhos. A jovem desferiu um cortante golpe lateral, girando o torso na altura dos quadris. Um jato de sangue salpicou a caiada parede da taberna, deixando nela centenas de pontinhos cor de carmim. Odeio crianças pequeninas, falou de cabelo curto, limpando com os dedos o sangue da lâmina. Não fica aí parada, missa. Apressou-a, o tiro escarlate na testa. Aos cavalos. Precisamos fugir. Estamos num povoado nilfgaardiano e não temos amigos por aqui. Os atos saíram correndo da taberna. Ciri não sabia o que fazer, mas não teve tempo para refletir. Missou, a jovem de cabelos curtos, empurrou-a na direção da porta. Diante da taberna, entre cacos de canecos e de ossos roídos, jaziam os corpos dos Nissírios que tomavam conta da entrada. Do lado do vilarejo, vinha correndo colonos armados de lanças, mas ao verem os atos no pátio, imediatamente sumiram no meio das roupanas. Sabe montar? Gritou Missa para Ciri. Sim. Então pule num desses cavalos. Há um prêmio por nossas cabeças e estamos numa aldeia nilfgaardiana. Todos já estão pegando em arcos e lanças, a pleno galope atrás de Gisélia. Pelo meio da ruazinha. Mantenha-se longe das choupanas. Ciri voou sobre uma barreira baixa, agarrou as rédeas de um dos cavalos dos perseguidores, pulou na sela e bateu nas ancas do animal com a parte chata da lâmina da espada, que não saltara da mão. Partiu a pleno galope, ultrapassando Kaili e a colorida elfa, a quem chamavam de Faísca. Galopou atrás dos ratos na direção do moinho. De repente, viu emergir de trás da pilha de carvão, junto de uma das choupanas, um homem mirando uma besta nas costas de Gisélia. Matiu! Ouviu um grito às suas costas. Mate-o, garota! Ciri inclinou-se na sela e, com um violento puxão das rédeas e uma forte cutucada com os calcanhares, forçou o cavalo a mudar de direção. O homem com a besta virou-se no último momento, e Ciri viu seu rosto contorcido de horror. Ergueu o braço com a espada para desferir um golpe, mas hesitou por uma fração de segundo. Ouviu o som da corda se soltando, e seu cavalo relinchou agudamente e empinou. Ciri saltou, livrando os pés dos estribos e pousando suavemente com as pernas arqueadas. Faísca, que vinha logo atrás, inclinou-se na sela e acertou o colono da besta direto no peito. O colono caiu de joelhos, inclinou-se para a frente e caiu de cara numa poça, espirrando lama para todos os lados. O cavalo ferido relinchava e dava coices no ar, finalmente fugindo no meio das choupanas. Sua idiota! Gritou a elfa, passando a galope por Ciri. Sua idiota de merda! Pule! Gritou Kaili, galopando para junto de Ciri, que agarrou a mão estendida. A velocidade fez com que alçasse voo. A articulação do ombro estalou, mas ela conseguiu saltar no cavalo, abraçando as costas do rato louro. Partiram a galope, ultrapassando Faísca. A elfa deu meia volta para perseguir um colono que abandonara sua arma e fugia na direção do celeiro. Faísca não teve dificuldade de alcançá-lo. Ciri virou a cabeça a tempo de ouvir o curto e selvagem grito do colono golpeado. Foram alcançados por Missal, que galopava junto de um cavalo reserva com sela e tudo. Ela gritou algo para Ciri, que, embora não tivesse entendido uma só palavra, compreendeu de que se tratava. Soltou as costas de Kaili, pulou no chão, em pleno galope, e correu para o cavalo reserva. Missal tirou-lhe suas hélices. Olhou para trás e deu um grito de advertência. Ciri voltou-se no momento exato para desviar-se de uma traiçoeira estocada de uma lança, desferida por um robusto colono que viera do chiqueiro. O que se passou em seguida ficou perseguindo a insões por muito tempo. Lembrava-se de tudo, de cada movimento. A pirueta que salvou da ponta da lança deixara-a numa posição ideal, enquanto o colono não tinha como se desviar nem se proteger com o cabo da lança que segurava com ambas as mãos. Ciri golpeou horizontalmente, virando-se numa pirueta no sentido contrário. Por um instante viu a boca aberta para gritar no rosto com barba por fazer. Viu a testa aumentada pela calvície precoce e mais clara acima na linha do gorro ou chapéu que a protegia do sol. Tudo o que viu em seguida ficou coberto por um jorro de sangue. Continuava segurando as rédeas do cavalo, que empinou apavorado com um grito macabro do colono, fazendo com que ela caísse de joelhos e soltasse as rédeas. O ferido urrava desesperadamente, agitando-se em convulsões sobre palha e esterco, com sangue esguichando dele como de um porco. Ciri sentiu ânsias de vômito. Faísca freou sua montaria junto dela, Agarrou as rédeas do cavalo reserva e fez com que ela se levantasse. Já na sela, urrou. E parta a pleno galope. Ciri conteve as náuseas e pulou sobre a sela. A lâmina da espada que continuava segurando na mão estava manchada de sangue. Ciri teve de fazer um grande esforço para dominar o desejo de atirar o ferro o mais longe possível. No meio da choupana surgiu Missile, perseguindo dois homens. O primeiro conseguiu escapar pulando uma cerca, enquanto o segundo, atingido por um curto golpe de espada, caiu de joelhos, levando as mãos à cabeça. Ciri, Missile e a elfa partiram a galope, mas logo tiveram de frear suas montarias, quase se erguendo nos estribos, uma vez que do lado do moinho vinha em sua direção Gisela, acompanhado de outros atos. Atrás deles, saltando gritos guerreiros para criar coragem, corria um grupo de colonos armados. Sigam-nos, gritou Gisela, passando a galope por elas. Atrás de nós, Missa. Até o riozinho. Missa puxou as rédeas, fez o cavalo dar meia volta e galopou atrás dele, saltando sobre pequenos obstáculos. Ciri, colado ao pescoço de sua montaria, foi atrás dela. A seu lado galopava Faísca, com os belos cabelos negros esvoaçando ao vento e revelando pequenas orelhas pontudas e adornadas com brincos e filigranas de ouro. O homem ferido por Missile continuava ajoelhado no meio da estrada, balançando-se e segurando a cabeça ensanguentada com as mãos. Faísca aproximou o cavalo e acertou-o com toda a força. O ferido urrou. Ciri viu seus dedos decepados saltarem como lascas de madeira, de um tronco atacado por um machado, e caírem no chão como vermes gordurosos. Teve dificuldade em conter a ânsia de vômito. Junto do buraco na paliçada, aguardavam por elas Missile e Kylie. Os demais ratos ainda estavam distantes. Os quatro partiram a toda velocidade, esguichando água até acima da cabeça dos cavalos ao atravessarem o riacho. Inclinados, com o rosto colado à crina de suas montarias, conseguiram galgar a arenosa escarpa e atravessaram a galope os arrocheados campos de lavanda. Faísca, por ter um cavalo melhor, adiantou-se aos outros três. Adentraram uma floresta, uma úmida sombra no meio de troncos de faias. Foram alcançados por Gisela e os demais, mas reduziram o ritmo apenas por um momento. Quando atravessaram a floresta e saíram para um prado, voltaram a correr a pleno galope. Em pouco tempo, Ciri e Kylie foram ficando para trás. Os cavalos dos perseguidores não estavam em condições de manter o ritmo dos belos e raçudos corcéis dos ratos. Ciri tinha ainda um problema adicional. Montada num cavalo enorme, mal conseguia tocar nos estribos com os pés, e, enquanto galopava, não tinha condições de ajustar o comprimento das correias. Sabia montar sem estribos, tão bem quanto eles, porém tinha certeza de que não conseguiria galopar por muito tempo naquela situação. Por sorte, Gisela diminuiu o ritmo e reteve os demais, permitindo que Ciri e Kylie se juntassem ao resto do grupo. Ciri passou a trotar, mas mesmo assim não conseguia encurtar as correias, uma vez que estas não tinham mais furos. Sem reduzir a velocidade, passou a perna direita sobre o arção da sela, cavalgando sentada, como uma dama. Ao ver a posição da garota na sela, Missile soltou uma gargalhada. Está vendo, Gisela? Ela não é somente uma acrobata, mas também uma volteadora. Ei, Kylie, de onde foi que você desencavou essa diabinha? Faísca, freando sua bela égua castanha, que estava seca e pronta para continuar a galopar, aproximou-se, ameaçadora, do lobuno de Ciri. O lobuno relinchou, recuou e ergueu violentamente a cabeça. Ciri retesou as rédeas e mal se manteve na sela. Você sabe por que ainda está viva, sua cretina? Rosnou a elfa, afastando os cabelos da testa. Aquele colono que você poupou tão misericordiosamente puxou o gatilho cedo demais e acertou seu cavalo em vez de você. Não fosse isso, você estaria agora caída como uma flecha cravada até o cabo nas costas. Por que cargas d'água você carrega uma espada? Deixa em paz, Faísca. Falou Missile, apalpando o pescoço coberto de suor de sua montaria. Gisela, temos de diminuir o ritmo para pouparmos nossos cavalos. Afinal, ninguém está nos perseguindo. Eu gostaria de atravessar o véu do mais rápido possível, afirmou Gisela. Descansaremos do outro lado do rio. Kylie, como está seu cavalo? Vai aguentar? Não é um jinete, jamais vai participar de uma corrida, mas é uma besta forte. Então vamos. Um momento, disse Faísca. E quanto a essa fedelha? Gisele virou-se, ajeitou a tira de pano escarlate na testa e reteve seu olhar em Ciri. Seu rosto e sua expressão lembravam um tanto Kylie. A mesma contorção dos lábios, os mesmos olhos semicerrados, as mesmas maxilas magras e protuberantes. No entanto, ele era mais velho que o rato louro. Uma acinzentada pelugem em suas bochechas indicava que ele já fazia a barba regularmente. Pois é, falou secamente. O que fazer com você, alegre garotinha? Ciri abaixou a cabeça. Ela me ajudou, interveio Kylie. Não fosse ela, aquele imundo perseguidor teria me pregado ao poste. Os colonos viram-na fugindo conosco, acrescentou Missa. Chegou a acertar um deles com a espada, e duvido muito que ele tenha sobrevivido. Aqueles colonos são Nilfgaardianos. Se a garota cair nas mãos deles, acabarão com ela no piscar de olhos. Não podemos deixá-la. Faísca bufou com raiva, mas Gisélia abanou a mão. Ela virá conosco até o Velda, decidiu. Depois vamos ver. Monte no cavalo de maneira correta, garota. Se você ficar para trás, não tomaremos conhecimento disso. Entendeu? Ciri, ansiosa, balançou a cabeça afirmativamente. Fale, garota. Quem é você? De onde vem? Como se chama? Por que estava sendo levada presa? Ciri abaixou a cabeça. Enquanto cavalgaram, ela teve bastante tempo para tentar inventar uma história. Acabou inventando várias. O líder dos ratos, porém, não era do tipo capaz de acreditar em qualquer uma delas. E então, encorajou a Gisele. Você está cavalgando conosco há várias horas. Convive conosco e ainda não tive a oportunidade de ouvir sua voz. Você a muda? Não posso dizer-lhes a verdade, pensou Ciri em desespero. Afinal, eles não passam de meros bandidos. Se descobrirem sobre os Nilfgaardianos e que os perseguidores me pegaram por causa de um prêmio, até poderão querer recebê-lo. E, além de tudo, a verdade é tão inverossímil que eles jamais acreditariam nela. Tiramos você daquele povoado, continuou o líder do bando lentamente. Trouxemos você até aqui, para um de nossos esconderijos. Demos-lhe comida. Você está se aquecendo junto de nosso fogo. Portanto, fale logo quem é você. Deixa em paz, falou Missel. Quando olho para você, Gisele, vejo repentinamente um Nissírio, um perseguidor ou um daqueles Nilfgaardianos filhos da puta. E me sinto como se estivesse num interrogatório numa masmorra, atada a um banco de carrasco. Missel tem toda a razão, disse o rato de cabelos louros e de colete curto. Ciri ficou toda arrepiada ao ouvir seu sotaque. Está mais do que claro que a garota não quer nos dizer quem é, algo a que ela tem todo o direito. Eu, quando me juntei a vocês, também fui de pouca conversa, por bastante tempo. Não queria que vocês descobrissem por meu sotaque que eu era um Nilfgaardiano filho da puta. Não fale bobagens, Riff, respondeu Gisele. O que se passou com você foi bem diferente. E você, Missel, também exagera. Não estou conduzindo o interrogatório. Apenas quero que ela nos diga quem é e de onde vem. Quando ela me disser isso, vou lhe mostrar o caminho de casa. E pronto. Como posso fazer isso se não sei? Você não sabe de nada, interrompeu Missel. Nem mesmo se ela tem uma casa. E eu acho que não tem. Os perseguidores pegaram na estrada porque ela estava sozinha. Isso é típico daqueles covardes. Se você mandá-la embora, ela não conseguirá sobreviver sozinha nas montanhas. Será devorada pelos lobos ou morrerá de fome. Então, o que podemos fazer com ela? Falou o jovem de ombros largos, remexendo os gravetos na fogueira. Deixá-la perto de uma aldeia? Uma ideia estupenda, Asse, riu Missel. Será que você não sabe como são os homens? Eles vão botá-la para pastorear o gado, quebrando-lhe antes com uma perna para que não fuja. À noite será tratada como de ninguém, ou seja, uma propriedade coletiva. Vai pagar pela comida, bebida e um teto sobre a cabeça da maneira que você sabe. E quando chegar a primavera, ela terá acessos de febre depois de dar à luz num chiqueiro, um bastardo qualquer. Se nós deixarmos com ela um cavalo e uma espada, escandiu Gisele lentamente, sem tirar os olhos de Ciri. Eu não gostaria de ser o camponês que tentaria quebrar-lhe a perna ou fazer-lhe um filho. Vocês viram a pirueta que ela executou lá na taberna, diante daquele perseguidor que acabou morto por míssil? Ele ficou golpeando o ar, enquanto ela dançava à sua volta. A bem da verdade, nem estou tão interessado em saber quem ela é e de onde veio, mas onde foi que ela aprendeu todos aqueles truques. Pois saibam que tais truques não a manterão viva, falou repentinamente Faísca, até então ocupada com sua espada. Ela só sabe dançar. Para sobreviver é preciso saber matar. E isso ela não sabe. Acho que sabe sim, sorriu Kylie. Quando ela acertou o pescoço daquele camponês, seu sangue jorrou a uma altura de meia braça. E ela, diante daquela visão, quase desmaiou, pufou a elfa. Por que não passa de uma criança? Observou Missel. Acho que sei quem ela é e onde aprendeu tais truques. Já vi outras jovens assim. Ela é uma dançarina acrobata de uma trupe de saltimbancos. E desde quando, bufou Faísca, ficamos interessados em dançarinas ou acrobatas? Com todos os diabos, já é quase meia-noite e estou morrendo de sono. Vamos acabar logo com essa conversa, que não leva a lugar nenhum. Precisamos dormir e descansar, porque amanhã temos de estar em Kuznica antes do anoitecer. Espero que vocês não se tenham esquecido de que foi o alcaide de lá quem entregou Kailina aos Nissírios. Portanto, todo o vilarejo deverá presenciar como a noite adquire uma face avermelhada. Quanto à garota, ela tem um cavalo e uma espada, que conseguiu de maneira honrada. Vamos lhe dar um pouco de comida e de dinheiro por ter salvado a vida de Kylie, e deixar que ela parta para onde quiser, que seja responsável pela própria sobrevivência. Pois que seja, falou Ciri, erguendo-se e cerrando os lábios. Caiu um silêncio total. Ouvia-se apenas o crepitar dos gravetos na fogueira. Os ratos olhavam para ela com curiosidade e esperavam. Pois que seja, repetiu, espantando-se com a maneira estranha com que soava sua voz. Não preciso de vocês, nem lhes pedi nada. Aliás, não quero ficar na companhia de vocês. Vou partir agora mesmo. Quer dizer que você não é muda, afinal, constatou Gisele soturnamente. Você consegue falar. E até de modo bem descarado. Olhem só para seus olhos, falou Faísca. Vejam como ela ergue a cabeça. Uma avezinha de rapina. Um falcãozinho. Então você quer partir, disse Kaeli. E para onde, se é que se pode perguntar? E o que você tem a ver com isso? Gritou Ciri, com um brilho esverdeado nos olhos. Por acaso eu lhes pergunto para onde vão? Não tenho o menor interesse em saber. Assim como não tenho interesse algum em qualquer um de vocês. Não preciso de vocês para nada. Consigo. Vou me virar sozinha. Sozinha? Repetiu Missel, com um sorriso maroto. Ciri calou-se e abaixou a cabeça. Os ratos também ficaram em silêncio. Já é noite, falou Gisele finalmente. Não se viaja à noite. Também não se viaja sozinho, garota. Quem está sozinho perece. Lá, junto dos cavalos, há cobertores e peles. Escolha algo para você. As noites nas montanhas costumam ser frias. Por que você está regalando para mim essas lanternas verdes? Procure um lugar para se acomodar e vai dormir. Você precisa descansar. Após um momento de hesitação, Ciri obedeceu. Foi até os cavalos e retornou com um cobertor e uma pele. Os ratos não estavam mais sentados em volta da fogueira, mas de pé, formando um semicírculo, com um brilho vermelho das chamas refletindo em seus olhos. Nós somos os ratos, o terror das fronteiras, afirmou Gisele orgulhosamente. Somos capazes de farejar um botim a milhas de distância. Não temos medo de ciladas e não há uma coisa no mundo que nós não possamos conquistar. Somos os ratos. Aproxime-se, garota. Ciri obedeceu. Você não tem nada, acrescentou Gisele, entregando-lhe um cinturão com adornos de prata. Assim, aceite pelo menos isso. Você não tem nada nem ninguém, falou Missa com um sorriso, colocando sobre seus ombros um casaquinho de veludo e enfiando em sua mão uma blusa bordada. Você não tem nada, observou Kylie, presenteando-a com um estilete numa bainha cravejada de pedras preciosas. E está sozinha. Você não tem ninguém próximo, disse Riff, com sotaque nilfgaardiano, entregando-lhe um par de luvas de pele macia. Não tem ninguém próximo e... Será sempre uma estranha, esteja onde estiver, concluiu Faísca com aparente indiferença, enfiando na cabeça de Ciri uma boina adornada com penas de faisão. Sempre forasteira e diferente. Como devemos chamá-la, pequeno falcãozinho? Ciri fixou os olhos nos dela. Kvalkka. A elfa riu gostosamente. Quando você começa a falar, fala em muitas línguas, falcãozinho. Muito bem, você portará um nome do povo antigo, um nome que você mesmo escolheu. Você será Falca. Falca. Não conseguia adormecer. Cavalos galoparam e relinchavam no meio da escuridão. O vento murmurava entre os pinheiros. O céu estava coberto de estrelas. Brilhava intensamente o olho, que por tantos dias fora seu guia no deserto. O olho indicava o oeste, mas Ciri já não estava certa de que aquela seria a direção adequada. Na verdade, não tinha certeza de nada. Não conseguia adormecer, apesar de, pela primeira vez em muitos dias, sentir-se segura. Não estava mais sozinha. Fizera a cama de ramos longe dos ratos, que dormiam no aquecido piso de barro de uma choupana destroçada. Estava afastada deles, mas sentia sua proximidade, sua presença. Não estava mais sozinha. De repente, ouviu passos silenciosos. Não tenha medo. Kylie. Não direi a eles, sussurrou o rato louro, ajoelhando-se a seu lado, que você está sendo procurado por Nilfgaard, nem que o prefeito de Amarillo prometeu um prêmio por você. Lá na taberna você salvou minha vida. Vim me retribuir com algo muito gostoso. Deitou-se ao lado dela devagar e cuidadosamente. Ciri tentou se levantar, porém ele apertou-a contra o leito de ramos com um gesto não violento, porém forte e definitivo. Com toda a delicadeza, colocou um dedo sobre seus lábios. Não era preciso. Ciri estava paralisada, de medo, e sua garganta ressecada não lhe permitia emitir grito algum, mesmo que quisesse gritar. Mas não queria. O silêncio e a escuridão eram melhores, mais seguros, mais íntimos. Eles serviam para ocultar o pavor e a vergonha que a assolava. Gemeu. Fique quietinha, pequena. Sussurrou Kylie, desamarrando lentamente os cordões de sua blusa. Devagar e com gestos suaves, ergueu a parte inferior da blusa acima de seus quadris. E não tenha medo. Você vai ver como isso é gostoso. Ciri estremeceu ao sentir o toque da seca, dura e áspera mão do rato. Permaneceu imóvel e estirada, tomada por um medo paralisante e constrangedor e por uma sensação de asco que lhe atacavam as têmporas e as bochechas com ondas de calor. Kylie enfiou o braço direito debaixo de sua cabeça, puxou-a para mais junto de si, tentando afastar a mão que procurava inutilmente puxar a borda inferior da blusa para baixo. Ciri começou a tremer. No meio da escuridão que a cercava, sentiu repentinamente um movimento brusco, uma sacudidela e o som de um chute. Você enlouqueceu, Missile? Rosnou Kylie, erguendo-se um pouco. Deixa em paz, seu porco. Suma daqui. Vá dormir. Já lhe disse. Deixa em paz. E por acaso eu a estou importunando? Ela está gritando, querendo fugir? Tudo o que quero é acalentá-la. Não atrapalhe. Suma daqui se não quiser se ferir. Ciri ouviu o som de uma adaga sendo retirada de uma bainha metálica. Não estou brincando, continuou Missile. mal visível na escuridão. Vá juntar-se aos rapazes, imediatamente. Kylie sentou-se e soltou um palavrão. Depois ergueu-se e foi embora sem dizer mais nada. Ciri sentiu lágrimas deslizando pelas bochechas e enfiando-se depressa, como vermes nos cabelos junto das orelhas. Missou deitou-se ao seu lado e cobriu-a cuidadosamente com a pele, mas não arrumou sua blusa, deixando-a como estava. Ciri voltou a tremer. Fique quieta, Falca. Agora está tudo bem. Missou era quente, cheirando a resina e fumaça. Sua mão era menor que a de Kylie, mais delicada, mais suave, mais agradável. No entanto, seu toque fez com que Ciri ficasse novamente tensa, travando os maxilares e apertando a garganta. Missou abraçou-a, aninhando-a de maneira protetora e sussurrando palavras tranquilizadoras. Ao mesmo tempo, porém, sua pequena mão avançava como um quente caracol calmo, seguro de si, decidido e consciente de seu caminho e de seu alvo. Ciri sentiu as tenazes de medo e asco se abrirem. Sentiu como se livrara de seu aperto e despencava numa cada vez mais profundo, quente e úmido atoleiro de resignação e de irresistível submissão. Uma submissão prazerosa, embora abominável e humilhante. Gemeu surda e desesperadamente. A respiração de Missou queimava seu pescoço. Aveludados e úmidos lábios acariciavam seu ombro. Sua clavícula descendo lentamente cada vez mais para baixo. Ciri voltou a gemer. Quieta, meu falcãozinho. Sussurrou Missou, enfiando cuidadosamente o braço debaixo de sua cabeça. Você não estará mais sozinha. Não mais. Na manhã seguinte, Ciri levantou-se com o raiar do sol. Esgueirou-se de dentro das peles lenta e cuidadosamente para não acordar Missou, que dormia com a boca entreaberta e com o antebraço sobre os olhos. A pele do antebraço estava arrepiada. Solícita, Ciri cobriu a jovem. Após um breve momento de hesitação, inclinou-se e beijou delicadamente seus cabelos curtos e eriçados, como uma vassoura. Missou murmurou algo dormindo. Ciri enxugou uma lágrima. Não estava mais sozinha. O restante dos ratos também dormia. Um deles roncava profundamente, enquanto o outro soltou um pum bem audível. Faísca estava deitada com o braço sobre o peito de Gisélia, a pasta cabeleira toda desgrenhada. Os cavalos bufavam e batiam com os cascos no chão. Um pica-pau atacava o tronco de uma faia, com uma série de bicadas. Ciri correu até o riacho. Ficou se lavando por muito tempo, tremendo de frio. Lavava-se com gestos rápidos das mãos trêmulas, querendo livrar-se daquilo que já não era possível se livrar. Lágrimas escorriam pela face. Falca. A água sussurrava e espumava por entre as pedras. Ia para longe, perdia-se na neblina. Tudo se afastava e se perdia na neblina. Tudo. Eles eram a escória. Era uma estranha mistura criada pela guerra, pela desgraça e pelo desprezo. A guerra, a desgraça e o desprezo os ligaram e os lançaram numa margem, assim como um rio caudaloso atira sobre a praia pedaços de madeira enegrecidos e polidos pelas pedras. Kylie voltou a ser envolto por fumaça, labaredas e sangue, no piso do pequeno castelo saqueado, deitado entre os corpos de seus pais e irmãos adotivos. Arrastando-se pelo pátio coberto de cadáveres, deparou-se com Riff. Riff era um soldado da expedição punitiva que o imperador Emir Van Enrais despachara para conter a rebelião em Eben. Era um daqueles que conquistaram e saquearam o castelo após 2 dias de cerco. Após a conquista do castelo, os companheiros de armas de Riff deixaram-no para trás, embora ele estivesse vivo. A verdade era que se preocupar com os feridos não fazia parte das obrigações dos destacamentos especiais nilfgaardianos. De início, Kylie pensou em acabar com Riff. No entanto, Kylie não queria ficar sozinho, e Riff, assim como Kylie, tinha 16 anos. Os dois, então, passaram a curar suas feridas. Juntos assaltaram e mataram um cobrador de impostos. Juntos embebedaram-se numa taberna e depois, cavalgando por um vilarejo em cavalos roubados, juntos gastaram o resto do dinheiro, morrendo de rir pelo caminho. Juntos fugiam das patrulhas nissírias e nilfgaardianas. Gisélia Gisela desertou do exército. Provavelmente o exército era do governante de Gesso, que se aliara aos rebeldes de Eben. Provavelmente porque Gisela não sabia muito bem para onde fora arrastado pelos recrutadores. Naquele momento estava completamente embriagado. Quando ficou sóbrio e levou a primeira bronca do sargento, fugiu. No começo ficou vagando solitário, mas quando os Nilfgaardianos destruíram a confederação rebelde, as florestas ficaram cheias de desertores e fugitivos. Em pouco tempo, os fugitivos uniram-se em bandos, e Giselle juntou-se a um deles. O bando saqueava e incendiava vilarejos, assaltava comboios e caravanas. Corria em selvagens fugas dos esquadrões da cavalaria Nilfgaardiana. Durante uma daquelas fugas, o bando se defrontou com os elfos numa floresta e foi dizimado, encontrando a morte invisível nas sibilantes penas cinzentas de setas vindas de todos os lados. Uma das setas atravessou o ombro de Giselle, prendendo-o a uma árvore. A elfa que retirou a seta na madrugada seguinte e curou o ferimento foi Aene Wedian. Giselle nunca descobriu por que os elfos haviam condenado Aene Wedian ao banimento, por qual crime a haviam condenado à morte. Afinal, para uma elfa livre, a solidão numa estreita faixa de terra de ninguém que separava o povo antigo livre dos humanos representava a morte certa. Uma elfa sozinha tinha de morrer, a não ser que encontrasse um companheiro. E Aene Wedian encontrou um companheiro. Seu nome, que, em tradução livre, significava Criança do Fogo, era demasiadamente complicado e poético para Giselle, de modo que passou a chamá-la de Faísca. Missel descendia de uma nobre e rica família de Thurn, em Maekt Setentrional. Seu pai, um vassalo do príncipe Rudiger, juntou-se ao exército rebelde, deixou-se derrotar e sumiu sem deixar vestígios. Quando a população de Fur fugiu da cidade diante da notícia da aproximação da expedição punitiva dos famosos pacificadores de Gemer, a família de Missel fugiu também, mas Missel se perdeu na multidão em pânico. A distinta e delicada jovem que, desde os mais ternos anos, era carregada numa liteira, não conseguiu acompanhar o ritmo dos fugitivos. Após 3 dias vagando sozinha, caiu nas mãos de um bando de caçadores de escravos que seguiam atrás das tropas nilfgaardianas. Jovens abaixo de 17 anos eram muito valiosas, desde que fossem virgens. Os caçadores de escravos não tocaram em Missel, depois de terem constatado sua virgindade. Após aquela verificação, Missel passou a noite toda chorando. No Vale do Velda, o bando foi dizimado por desertores nilfgaardianos, que mataram todos os caçadores e seus escravos do sexo masculino. Pouparam somente as jovens, que não sabiam o porquê disso. Tal desconhecimento, porém, não permaneceu por muito tempo. Missel foi a única que sobreviveu. Da vala na qual fora atirada nua, coberta de hematomas, excrementos, lama e sangue coagulado, ela foi tirada pelo filho do ferreiro do vilarejo, chamado Asse. Este estava perseguindo os nilfgaardianos por mais de 3 dias, enlouquecido pelo desejo de se vingar do que os desertores haviam feito com seus pais e suas irmãs, algo que ele presenciou oculto num juncal. Encontraram-se todos um dia nos festejos de Lammas, o dia da ceifa, num dos vilarejos de Gesso. Naquela época, a guerra ainda não deixara marcas profundas no Velda superior, e os camponeses continuavam a festejar tradicionalmente o começo do mês de Gadanha, com danças e diversões ruidosas. Não levaram muito tempo para se encontrar no meio da multidão. Havia coisas demais que os destacavam. Havia coisas demais em comum uns com os outros. Eram ligados pelo extravagante e colorido modo de se vestir, pela atração por joias e bijuterias, por belos cavalos e por espadas, das quais não se separavam nem para dançar. Destacavam-se dos demais pela arrogância, empáfia, autoconfiança, postura provocadora e violência, e desprezo. Eram filhos dos tempos do desprezo, e era só desprezo que sentiam pelos outros. Não se apoiavam apenas na força bruta, mas também na destreza, no manejo de armas, a qual haviam adquirido rapidamente pelas estradas, na força de vontade, nos cavalos velozes e nas espadas afiadas. E no companheirismo. Eram camaradas, confrades, porque todo aquele que ficava sozinho morria. De fome, de espada, de flecha, das foices dos camponeses, do patíbulo, num incêndio. Quem está sozinho morre apunhalado, golpeado, pisoteado, chutado, passado de mão em mão como se fosse um brinquedo. Encontraram-se no dia da ceifa. O soturno escuro e esguio Gisélia, o magro Caili, com seus cabelos compridos, olhos malvados e lábios sempre contorcidos num esgar desagradável. Riff, incapaz de se livrar do sotaque nilfgaardiano. A alta Missel, com suas pernas compridas e cabelos cor de palha cortados rente como uma vassoura. A colorida Faísca, de olhos grandes, lábios finos e diminutas orelhas élficas, sempre ágil e graciosa ao dançar e rápida e mortal ao lutar. O robusto Asse, com clara e desgrenhada pelugem no queixo. Gisela assumiu o posto de líder, e eles adotaram o nome de ratos. Alguém os chamara assim, e eles haviam gostado. Saqueavam e matavam a torto e direito, e sua crueldade tornou-se proverbial. No começo, os prefeitos nilfgaardianos não os levaram muito a sério. Estavam convictos de que, a exemplo de outros bandos, os ratos seriam eliminados pela concentrada ação dos camponeses em fúria, ou se matariam uns aos outros, quando a quantidade de bens saqueados forçasse a ganância a sobrepujar a solidariedade. Os prefeitos estavam certos no que tangia aos outros bandos, mas enganaram-se no caso dos ratos. Porque os ratos, filhos do desprezo, não estavam interessados em butins. Eles atacavam, saqueavam e matavam por pura diversão. E os cavalos, o gado, os grãos, a forragem, o sal, o breu e os tecidos que roubavam dos carregamentos militares eram distribuídos pelos vilarejos. Em troca, os camponeses escondiam-nos, davam-lhes de comer e beber, e mesmo sob as mais cruéis torturas infligidas a eles por nilfgaardianos onisciros, jamais revelavam suas hortas e seus esconderijos. Já os ratos pagavam com ouro e prata a artesãos e alfaiates por aquilo que amavam acima de tudo, armas, trajes e adereços. Os prefeitos estabeleceram um valioso prêmio por suas cabeças. E, de início, houve aqueles que se sentiram atraídos pelo ouro nilfgaardiano. Mas, à noite, a choupana dos delatores ficava em chamas, enquanto os fugitivos do incêndio eram inclementemente mortos pelas lâminas dos cavaleiros fantasmas movendo-se no meio da fumaça. Os ratos atacavam como ratos, de maneira silenciosa, traiçoeira e cruel. Os ratos adoravam matar. Os prefeitos lançaram mão de outros expedientes já testados em situações semelhantes. Mais de uma vez tentaram infiltrar um traidor no grupo. Nada conseguiram. Os ratos não aceitavam novos membros. O fechado e coeso sexteto, formado pelo tempo do desprezo, não queria estranhos. Desprezava-os. Até o dia em que surgiu uma garota de cabelos cinzentos, calada e ágil como uma acrobata, sobre a qual os ratos não tinham informação alguma, além do fato de ela ser como cada um deles fora no passado. Estava sozinha e cheia de mágoa, magoada por aquilo que lhe tirara o tempo do desprezo. E nos tempos do desprezo, quem fica sozinho está condenado a morrer. Gisélia, Caili, Riff, Missel, Faísca, Asse e Falca. O prefeito de Amarillo ficou muito espantado quando lhe informaram que os ratos passaram a ser sete. Sete? Exclamou o prefeito de Amarillo, olhando incrédulo para o soldado. Eles eram sete, não seis? Você tem certeza disso? Absoluta. Absoluta, respondeu indistintamente o único soldado que escapara do massacre. A cabeça e metade do rosto estavam envolvidas em bandagens imundas e encharcadas de sangue. O prefeito, que lutara em mais de uma batalha, sabia que o soldado recebera um golpe de espada rápido e preciso, desferido junto da orelha e bochecha direitas, num ponto não protegido pelo elmo nem pela gola de aço, algo que requeria grande perspicácia e rapidez. Fale. Cavalgávamos pela margem do Velda na direção de Turn, começou o soldado. Tínhamos ordem de escoltar um comboio do Sr. Eversen, que ia para o sul. Atacaram-nos junto de uma ponte derrubada, no exato momento em que atravessávamos o rio. Uma das carroças atolou, o que nos obrigou a desatrelar uma parelha de outra para puxá-la para fora. O resto do comboio seguiu a viagem, enquanto eu, cinco soldados e um oficial de justiça ficamos para trás. Foi quando nos atacaram. Antes de ser morto, o oficial de justiça teve tempo de gritar e dizer que se tratava dos ratos. E logo eles desabaram sobre nós, matando meus companheiros. Quando você viu aquilo, o prefeito fez uma careta de desagrado. Você esporeou seu cavalo, mas tarde demais para salvar sua pele. Fui alcançado. O soldado abaixou a cabeça. Exatamente por aquela sétima, que eu não havia visto no começo. Uma garota. Quase uma criança. Achei que os ratos haviam a deixado para trás por ser jovem e inexperiente. O visitante do prefeito emergiu da sombra na qual estava oculto. Foi uma garota? Indagou. Como era ela? Como todos eles, pintada e maquiada como uma elfa, colorida como um papagaio, vestida com veludo e bordados, cheia de enfeites brilhantes, com um gorro com penas. De cabelos claros? Creio que sim, meu senhor. Quando a vi, joguei meu cavalo para cima dela, pensando que pelo menos mataria um dos ratos para vingar a morte de meus companheiros. Ataquei-a pelo lado direito para poder desferir um golpe mais forte. Como ela conseguiu se esquivar, não consigo entender. Só sei que parecia que eu estava golpeando um fantasma. Não sei como aquela diabo conseguiu fazer aquilo. Apesar de eu ter erguido minha espada numa parada, ela conseguiu passar por ela, acertando-me diretamente nas fuças. Senhor, sou um veterano de Soden e de Aldersberg, e agora uma garotinha pintada me deixou uma lembrança no rosto pelo resto da vida. Alegre-se por estar vivo, falou o prefeito, lançando um olhar a seu visitante. E alegre-se por ter sido encontrado ferido. Agora você pode se gabar de herói. Se tivesse fugido sem lutar e viesse me relatar a perda da carga e dos cavalos sem ter essa lembrança na cara, já estaria pendurado numa forca. Está liberado. Vá ao hospital militar. O soldado saiu e o prefeito virou-se para seu visitante. Como o senhor pode ver por si mesmo, distinto senhor conselheiro, a vida por aqui não anda fácil, não há calma e nossas mãos estão cheias de trabalho. Vocês, lá na capital, pensam que nas províncias não fazemos nada e que passamos o tempo todo bebendo cerveja, apalpando gurias e recebendo propinas. A ideia de nos enviar alguns reforços nem lhes passa pela cabeça. Apenas enviam ordens e mais ordens. Dê, faça, ache, mantenha todos atentos na ponta dos dedos. Corra de um lugar a outro de manhãzinha até anoitecer. Enquanto isso, aqui, nossas cabeças quase estouram de tantos problemas. Temos cinco ou seis bandos selvagens como o dos ratos zanzando por aqui. É verdade que os ratos são os piores de todos, mas não se passa um dia sequer sem... Basta, basta. Interrompeu o Stephen Skellen, estufando os lábios. Sei aonde o senhor quer chegar com essas lamúrias, senhor prefeito. Mas está gastando sua saliva à toa. Ninguém vai livrá-lo das ordens que lhe são enviadas. Não conte com isso. Ratos ou não ratos, bandos ou não bandos, vocês devem continuar com as buscas, usando todos os recursos até o momento em que forem liberados dessa obrigação. São ordens do Imperador. Estamos procurando há 3 semanas, respondeu o prefeito, fazendo uma careta. Sem saber direito o que ou quem procuramos. Fantasmas, espíritos, agulhas num palheiro? E com que resultado? O de ter perdido alguns homens sem deixarem vestígios? Certamente assassinados por rebeldes ou simples bandidos. Volto a lhe dizer, senhor conselheiro. Se não achamos sua garota até agora, nunca mais acharemos. Mesmo que ela tenha estado aqui, algo em que não acredito. A não ser que... O prefeito interrompeu seu discurso, lançando um olhar desconfiado para o conselheiro. Aquela garota, aquela sétima que faz parte dos ratos. Coruja fez um gesto depreciativo com a mão, esforçando-se para que este e a expressão em seu rosto parecessem convincentes. Não, senhor prefeito. Não procure por soluções demasiadamente fáceis. Uma meia-elfa maquiada ou uma bandida, outra qualquer metida em brocados, não é a garota que procuramos. Certamente não é ela. Continue com as buscas. É uma ordem. O prefeito fez uma grimaça e olhou pela janela. Quanto àquele bando, acrescentou, com aparente indiferença, Stephen Skellen, o conselheiro do imperador Emir, conhecido pela alcunha de Coruja. De ratos, ou seja lá como se chamam. Dê um jeito neles, senhor prefeito. Quero que na província reine a ordem. Ponha-se a trabalhar. Pegue e enforque todos eles, em pompa nem circunstâncias. Todos. É fácil falar, murmurou o prefeito. Mas pode informar o imperador que farei tudo o que estiver a meu alcance, embora ache que valeria a pena manter viva aquela sétima garota dos ratos. Não. Interrompeu o coruja, tomando cuidado para não ser traído pelo tom da voz. Nenhuma exceção. Enforque todos. Todos os sete. Não queremos ouvir nem mais uma palavra sobre eles. Não queremos ouvir mais nenhuma palavra.